Banda 007. Hoje eu

esquecer. Eu já chorei por você. A sua chance já perdeu, tudo teve um fim. Ai, Riquize, chega mais! Essa é mais uma história de amor. É isso aí, Bruno Trio. Essa é pra se apaixonar. É DJ Remix, é o espetacular. Atualizado do Pará. Entre mim entregado, te amo.